corpo arado, pouco corpo e mais barato. Attack those units, that's a bingo! Começa agora, Omelete Nuts! Eu queria começar falando que eu comi um macarrão japonês do Mato Grosso do Sul. Como um macarrão japonês do Mato Grosso do Sul? Você comeu um soba? É um soba. É um prato típico do Mato Grosso do Sul que foi feito pela colônia japonesa do Mato Grosso do Sul. Mas é porque aquele pedaço ali tem muita colônia japonesa. Tem Dracena, tem a cidade lá da família do Forlânia, daqueles lados também. E o sul do Mato Grosso do Sul e o noroeste do estado de São Paulo tem uma concentração de imigrantes japoneses muito grandes que plantam seus morangos, eles fazem o seu macarrão, o seu pastel. Mas qual é que é desse macarrão? É um lamen, cara. É um tipo, é uma sopa com um macarrão meio diferente lá deles. E ao invés de eles colocarem o ovo por inteiro, assim, meio que... Não por inteiro, né? Mas esparramar o ovo, eles fazem um omelete em tirinhas. E aí o omelete se mistura ao macarrão. O cara não consegue nem falar, ele tá babando. É, ele tá descrevendo com água na boca. E tem também cebolinha e uma carne da sua escolha, assim, o que você quiser. E você gostou? Gostei, achei bom, mas eu esperava mais. Mas por que isso é uma pauta, entendeu? É porque isso é do japonês do Mato Grosso, eu achei isso muito curioso. Japonês do Mato Grosso é um negócio curioso, muito. E você foi lá, comeu a comida do japonês do Mato Grosso. Não, e não só isso, o que eu acho que é mais curioso ainda é que tem sopa paraguaia, e você pede a sopa paraguaia e é um bolinho, né? É uma torta, é um pedaço, um quadrado de torta, assim. Eu achei muito que engraçado é bem gostoso, isso. Que é um negócio com milho e tomate, é mó bom, cara. Eu só lembrei, quando me falaram da sopa paraguaia, eu não lembrava o que era. Aí falaram, ah, aquela coisa de filme. Aí eu falei, ah... Sabe aquelas refeiçõezinhas que eles levam em filme? Tipo, na lancheirinha, assim? Então, aí é aquilo. Mas, por exemplo, lá no México eu nunca tive. Graças a Deus, nunca tive a maldição de Montezuma. Que é um piriri que te dá lá, que você tem que passar o dia no banheiro. E uma vez eu fui fazer junket lá, fui fazer entrevista, ver filme, não sei o quê. E, pô, eu me dispus a conhecer todos os tacos de rua que eu conseguisse encontrar lá na Cidade do México. Comi taco de tudo, comi taco de orelha de porco, de bucho. Nossa, deve ser bom, hein? Taco de frango com purê de batata. Taquicardia. Olha, comi de tudo, uns puta taco pimentado pra cacete, que eu não conseguia nem respirar, garganta fechada de tanta pimenta. Nossa, que delícia, e não me deu nada, né? Ainda bem. Nossa. Porque aquela pimenta, se te dá, meu amigo, porque eles fazem a pimenta com tudo, né? Tanto com a pele quanto com a semente. E aí ele entra ardido e sai mais ardido ainda. Por que que sai ardido? Eu queria fazer essa, eu nunca entendi. Sai ardido porque é a mesma propriedade da ervilha e do milho, porque ele tem um pedaço ali, um componente, que não é digerido no seu estômago. Então, na hora que você descarta, ele sai do jeito... Omelete. Produção de comida não é suficiente para alimentar a população da terra, né? Vocês têm que começar a pensar em outras maneiras de alimentar. E aí o inseto é o bicho que cresce mais rápido. Entendeu? Quanto tempo, né, você brota uma barata, né? Entendi. A gente já viu ovo de barata. Como é que sai? Da onde sai a barata, velho? Da onde sai a barata? De ovos. Quem já viu ovo de barata? Eu nunca vi, não. Ah, ainda bem que você não viu, né? Onde que é sinal de que tá meio complicado o ambiente. Não, mas é que a barata se esconde bem, né? O ninho de barata. Já viu um ninho de barata? Então, eu já vi muita barata junta. Tipo, quando já viu abrir bueiro, que tem um monte de barata embaixo? Sim. E aí você fica o dia inteiro sentindo que elas estão embaixo da sua pele? É, mas parece que ela tava meio na boca do bueiro esperando pra sair, né? Não é? Você nunca acha, por exemplo, o núcleo. Você nunca acha o núcleo das baratas. Você acha que elas estavam ali esperando alguém abrir? Fala, não, vamos esperar aqui que alguém vai abrir essa tampa. Eu acho que sim. Quanto tempo dura uma barata? Aonde moram as baratas antes de ser... As baratas duram pra sempre. E onde... É um ninho da barata. O ovo da barata, cara, eu nunca vi. Barata trepante, já viu? Não. Isso eu nunca vi. Aliás, eu acho que eu já vi. Já vi. Tipo, duas baratas, uma em cima da outra, assim, ó, andando. Mas elas provavelmente elas deviam estar trepando em movimento. Pegando uma carona, uma coisa assim. Não, acho que devia estar rolando sexo. Ou eram baratas siamesas. Devia estar rolando sexo. Barata siamesa, velho. Para pra pensar nisso. Barata siamesa. Não, eram duas. Para pra pensar na barata Tiamat. Nossa barata, senhora. Um monte de barata grudada, tipo um bolo de barata. Que nojo. A barata Tiamat. Caralho, a barata Tiamat. E cada cabeça cospe uma gosma diferente. A gente voltando a falar das baratas, né? Nos primeiros Omelete Nights a gente falou da barata mutante, que tem a carapaça mais dura que o adamantium, que ela vai sobreviver ao Holocausto e tal, do Mimic, exato. Tem aquela outra lá que acharam em Nova York, que é uma barata muito mais... Eu nunca lembro de nada que eu faço nesse Omelette Nights. Nada. Nada. Vocês lembram do que vocês falam aqui? Eu não lembro nada. Só a Dani sabe o que a gente fala aqui. Porque ela que edita. Ah, mais ou menos, né? Você edita e não sabe o que a gente tá falando. Ah, eu edito mais ou menos também, né? Não presto muita atenção, não, na verdade. Pode falar a merda que for. É, tá mais ou menos. Tá mais ou menos, mais ou menos. Ah, Omelette Nights. Olha, eu posso ler um e-mail aqui que eu achei um pouco esquisito? Pode fazer o que você quiser. Né? Porque eu entendi uma coisa, mas na verdade é outra. Eu queria compartilhar minha ignorância com vocês. Ou a minha falta de aptidão... interpretação de texto. É. Toda geração tem 40 caracteres. Não, você vai entender. Ele mandou um tal de Ivo Paz. Ivo Holanda. É, Ivo Holanda. Mandou e-mail para omeletenights@omelete.com.br e escreveu assim: gostaria de deixar algumas reflexões sobre Mercúrio. Aí, antes de eu ler o e-mail, eu falei, cara, tipo, Mercúrio retrógrado, né? Mercúrio dos X-Men. Não, eu comecei a... então ele tava falando disso. É. Tipo, de alguma coisa de herói, que eu não sei e o que você é. Você querendo falar de horóscopo. E eu falando que, pensando, cara, será que ele tá, tipo, entendendo Mercúrio retrógrado, sabe assim? Será que ele quer falar, tipo, de horóscopo, Susan Miller e tal? Me deu uma fração de segundos. Aí depois eu comecei e colocou três pontos aqui. Eu, assim como a maioria, tive uma puta mal impressão da roupa do Mercúrio. Aí quando eu li essa parte, eu falei... Mas como assim, roupa do Mercúrio? Tem um traje. Aí eu comecei a lembrar do Mercúrio substância, sabe? Sim, Mercúrio a substância mesmo. Químico, sabe? Uhum. Eu falei, mas como assim, roupa? Eu não tava entendendo, gente, esse e-mail. Aí ele continua. Quando ele foi apresentado e como o Érico mesmo deixou a entender no Melé TV, foi uma das partes mais legais do filme. Aí eu falei, ah, tem um filme do Mercúrio. Aí eu falei, quem é Mercúrio? Aí continua. Com isso, a Marvel tem uma responsabilidade maior sobre o Mercúrio dos Vingadores. Eu falei, bom, então eu acho que Mercúrio é tipo ou um vilão ou um herói da Marvel, que deve aparecer nos Vingadores, que o Vingadores eu sei o que é. E aí eu comecei a encaixar o quebra-cabeça na minha mente. Não tem nada a ver com a Susan Miller. Que não tem nada a ver com a Susan Miller. E aí a terceira, terceira observação que ele faz é a seguinte. Com a aproximação do Dia dos Namorados, eu sozinho e aquela música do Jim Cross, sei lá, me levou a uma coisa sobre o Mercúrio e outros corredores em geral. Esses caras devem se sentir muito solitários. Pensa só o quão devagar passa a vida pra eles. E aí eu não entendi mais nada. Porque você, eu falei, cara, esse é um herói que ele corre? Qual que é a função do Mercúrio? Isso. Então eu queria que vocês me explicassem, porque eu não entendi nada desse meio. Tem uma cena no X-Men Dias de Futuro Esquecido que toca uma música do Jim Croce que fala de tempo, que o tempo não passa, não sei o quê, que é a hora que o Mercúrio corre. O Mercúrio tem uma velocidade acima do normal. Ele corre, tipo, velocidade da luz, e aí tudo ao redor para, porque ele corre muito rápido e para você conseguir acompanhar o cara, tudo o resto fica devagar. É teoria da relatividade, assim. É, mas não é... Ele não corre na velocidade da luz, senão, quando ele terminasse a corrida, as pessoas estariam mais velhas, né? É menos que a velocidade da luz. Então, ele... Eu acho que o Mercúrio... Ele corre muito. Ele corre rápido. Muito rápido. Tá, ele corre mas peraí, Mercúrio é uma pessoa? Mercúrio é uma pessoa. É uma pessoa. Existem um tipo de super-herói que é chamado velocista, que é aquele super-herói que corre. Lembra Thundercats? Thundercats, você lembra? Lembro. Chitara. Chitara é uma velocista, ela corre. Tá, o Mercúrio é um cara que corre. O Mercúrio é um cara muito veloz. Tá. Flash. Corre muito. O Flash. É igual o Flash. Isso. Exato. Tá, mas ele é vilão ou ele é bonzinho? Ele é bonzinho. Ele é bonzinho. Tá. Na maioria das vezes ele é bonzinho. Nos no quadrinhos filme é bonzinho. Ele já foi bom, já foi ruim, mas no cinema ele é bonzinho. E aí, vai explicando, né? Lúdico. Ele é muito bonzinho. E Mercúrio corre, então a maneira que o cinema encontrou e a TV encontrou para registrar o tempo de um personagem que é super veloz é mostrando os outros muito lentos. Então enquanto ele tá correndo, os outros estão parados. Entendeu? Entendi. É uma maneira que... Na verdade eu não prestei atenção nessa parte, porque eu tava no WhatsApp. Eu sabia que você não tinha prestado atenção. Mas esse lance que ele falou aí, que tá chegando o Dia dos Namorados e ele não vê o tempo passar, não sei o quê, deve estar sozinho, né? Tá sozinho, tá deprimido, aí começa achar que o mundo dos super-heróis aí tem alguma coisa a ensinar. No mundo eu achei que tem ele fosse ensinar. Perguntar como é que esses caras batem punheta, porque esse tipo de leitor do Omelete sempre vai pensar nisso. Assim, ah, como é que o Flash bate punheta? Ele goza rápido, ele tem, né, como é que chama? Ejaculação precoce. Né? Eu achei que já iam entrar por essa seara, uhum. né? A seara masturbatória dos super-heróis. Mas, na verdade, eu acho que todos esses super-heróis, eles acessam o tempo da velocidade. Entendeu? Ele tá aqui, ele tá normal, ele consegue levar uma vida normal. Sim. Ele tá aqui falando com você, ele consegue ser igual o Thiago fala do Mungunzá. Eu não falo tão lento assim. Demunzá, da romarização. Mas, ó, o Mercúrio fala rápido no filme. Ele tem um quê? Tem. Um quê de agonia. Ele tem uma coisa de hiperatividade. Né? É um adolescente hiperativo. Que combinou muito bem, aliás, com o personagem. Sim. Ficou muito bom. Mas é a melhor coisa do filme, é o Mercúrio. É verdade. Você assistiu X-Men? Não. Não? Que pergunta, não. Né, cara? Lógico que ela não assistiu, tá né? Tá confusa aí, tá toda confusa. Gente, eu não entendi, mas depois aí... Não, agora eu entendi. É um cara que corre... Que não é vilão. Ok, já pra mim é o suficiente. Já é, tipo, ok. Já entendi. E ele usa um fone de ouvido, porque ele escuta música enquanto ele corre. Oh. Ele meio que se fecha no mundinho dele, assim. Agora a questão é, ele escuta música, mas a partir do momento que ele entra naquela velocidade, o que acontece com a música que ele tá ouvindo? Provavelmente ele gera uma aura... É como se fosse uma camada em volta dele que ele conseguiu. A resposta oficial de qualquer superpoder é, ele gera uma aura. Toda vez que você pergunta, mas o que acontece com a roupa do fulano? Porque quando ele corre, uhum. por isso, na velocidade que ele corre, a roupa era pra... Ter destruído. A roupa, o cara corre, a roupa ficou lá atrás, entendeu? Tipo, sim. A roupa não aguenta. Imagina você vestir um... veste um avião com uma sarja. Né? E vai. Você acha que... Imaginei um avião com a calça. Um avião de calça. Imagina um avião de calça voando. Não vai aguentar. Nem jeans. Né? Nem não jeans. Aguenta. Nem jeans, que é bem resistente. Não, não, não tem como. Estraga a aerodinâmica. Então, toda a explicação oficial, ele gera uma aura... Que aí né? protege... Que protege a roupa que ele está vestindo. Omelete Nights. Ó, tem um e-mail aqui da Gil. Ou Gil, não sei se é homem ou se é mulher. Mas diz o seguinte... Déjà vu realmente existe, se vocês já tiveram, ou se fala déjà vu ou déjà vu? Ah, pra mim é déjà vu. É déjà vu, mas fala déjà vu, né? Que é francês. Mas eu não sei, porque o acento, tá? Às vezes tem um acento... Francês tem um negócio de acento, tem acento pra frente, acento pra trás. O déjà vu tem acento no E e no A. Não tem acento não, mas no U. Aí eu... acho que é déjà vu. Deve ser déjà vu. Déjà vu. Déjà vu, tu não dizia o acento. O déjà vu, ele existe. Ele é um problema de sinapse nos cérebros. Nos cérebros. Nos dois, quantos nos cérebros? Dois que você nos tem. Dois. No os lobo dois frontal e no lobo traseiro. O lobo traseiro é aquele afetado pela pimenta, né? Quando isso. Você come muito. São os dois lobos que têm uma conversa que chama sinapses. Então quando você come pimenta, você tem mais déjà vu ou não? Quando você come pimenta, você tem um déjà vu, sim. Eu falei, pô, eu lembro dessa picância. Eu lembro dessa picância. Eu já senti essa picância, mas senti em outro lugar. Senti na porta de entrada. É. Esse é o déjà vu. Já tive déjà vu. Direto eu tenho, direto, na verdade. Mas eu tenho também. Tinha uma explicação, tava fazendo uma explicação bonita, na verdade. Pois é, vocês me cortaram, vocês foram entrar sinapse, nessa piadinha. Quero sinapse. Saber. Vocês tentaram fazer piadinha. Eu tava explicando a sinapse. A sinapse é as conversas entre os lobos dos cérebros. Os lobos? Os lobos. Os lobos. E tem um lobo frontal e o lobo traseiro. Essa conversa, que é quando os neurônios se tocam, é o que chama sinapses. As sinapses são as frases, é como um enunciado no cérebro. Esse enunciado diz o quê? Eu estou olhando para uma porta. Essa porta tem um cadeado preto. São as sinapses que o cérebro vai fazendo, entendeu? Que são as conversas entre os neurônios dos lobos. E o déjà vu se encaixa onde? O déjà vu é quando rola esse problema de comunicação entre as sinapses. Tipo, mas e por que parece que você já viu aquilo? É porque provavelmente é assim, o cérebro... Né? O que é o tempo, se não uma percepção do cérebro, né? Sim. O tempo é uma percepção. Tudo é uma percepção. Uhum. Tudo é percepção. E aí é quando você olha e o cérebro, ele fala assim... Não, isso é uma porta. Mas eu já vi essa porta. Na verdade, só sua cabeça confusa, né? Tipo, confusa. Confusa. Ela fala, eu já vi essa porta. Ele confunde o tempo... com o espaço. Vocês me ajudaram muito. Continuo sem entender porra nenhuma de como funciona. Mas o déjà vu, ele pode ser considerado uma viagem no tempo, né? Porque é como se você lembrasse de coisas que você não viveu ou você evitava viver. É uma viagem no tempo. É uma viagem no tempo. Inclusive, é uma mini viagem no tempo. Inclusive, tem um filme do Tony Scott que chama Deja Vu, que inclui viagem no tempo, que é um filme muito bom, inclusive. A gente podia ter colocado na nossa lista lá de filmes de viagem no tempo, porque é bem legal. É, eles fazem um aparelho, né? Eles fazem um aparelho pro... Eles fazem um filme de perseguição por linhas temporais diferentes, assim. É meio que um filme do The Flash sem ter o The Flash. É muito legal. Omelete. Ó, Daniel mandou e-mail. Ele mandou e-mail meio drogado, eu acho. Que não tem muito sentido também. Vários e-mails sem sentidos no... Mas esses são os melhores sentidos. Olha, olha como se o Omelete Night não tem tanto sentido. Eles incitam a reflexão, entendeu? Porque aqui cara, é só a verdade que acontece. Mas esse aqui é muito, muito louco. Olha só, ele já começa assim. Acredito que logo mais vamos nos deparar com a descida de outras civilizações na Terra. Vamos ainda neste século ter um contato oficial. E com isso vai haver uma revolução cultural. Caralho. Algumas de nossas crenças vão para as picas? O que vocês gostariam de ver nessa revolução cultural? É a pergunta do Daniel. Eu espero não ter uma sonda anal enfiada no meu cu. É isso que eu espero. A única coisa que eu espero desse contato com alienígenas. Eu espero que Jesus venha montado no Velociraptor. Eu realmente é o que eu espero. Jesus. Eu gostaria. Porque eu não quero ver as crenças caindo. Eu quero ver elas confirmadas, entendeu? Eu quero que eu quero a segunda vinda de Jesus Cristo. Mas eu quero num Velociraptor. Mas ele não tá falando de Jesus. Ele tá falando de alienígenas. Então, mas Jesus e Cristo foram alienígenas. Ah, entendi agora. Jesus Cristo era alienígena. Exatamente, tem toda uma teoria aí de que os alienígenas ajudaram os egípcios a construir as pirâmides, não sei o que e tal, que... Aí vem os filhos que da faz puta todo o que tu... Né? Mas que faz bastante sentido, se você entra num desses negócios aí de OVNIs e UFOs e não sei o que lá, tem uns que fazem muito sentido, muito sentido. Só que aí você pega os outros documentários que desmentem esses caras... Faz sentido. Também faz muito sentido, tudo faz entendeu? Sentido. Então é incrível, cara. Eu adoro ver tudo. Fala, esses caras aí ficam acreditando em disco voador e tal. Daí depois... mas é legal. Porque ó, o chão tava queimado e tinha um negócio aqui que nunca apareceu na Terra. Um elemento novo tem na tabela pistas, periódica. Tem pista de voo, tem pista de voo. Como se eu entendesse alguma coisa da tabela periódica. Porque eu... Né, você tem... Fala. Eu sei que tem o Mercúrio na tabela periódica. É, olha aí, Dani, tem o Mercúrio. É, mas o Mercúrio é um cara. Ah, Omelete Nights. Eu me chamo Patrick Bastos. Seu nome é Dani Tarântula. É. Sabe que a filha de um amigo meu chegou pra ele e falou assim, por que que a sua amiga Dani não se chama Dani Aranha? É tão mais fácil do que Taranha? Aí eu vou dar essa sugestão pra ela mudar o sobrenome dela. Você não se chama Aranha? É tão mais fácil que Taranha? Um beijo pra Maria Fernanda. Tá me ouvindo, claro. Tem 9 anos. Tem aqui um e-mail do Patrick Bastos. Ele disse o seguinte, que vai ouvindo a gente no busão. E aí ele fica imaginando nossas vozes na cabeça dele. Assim, tipo, ele meio que dubla a gente pra ele, entendeu? Tipo, você tem meio que uma outra voz, assim. É. Nossa, que... Ele vai meio que... Ele encaixa figuras e vozes numa pessoa que ele não conhece. Tipo, você está na imaginação do Patrick, entendeu? Pelo que eu entendi no e-mail, mas pode não ser isso, porque os e-mails são estranhos, né? Do Omelete Night. Mas o que ele pergunta pra gente é o seguinte... Aí a Dani lê o e-mail, tem nada a ver com isso. Eu acho que é ela que tá muito louca hoje. Não, que tá lendo todos os e-mails estão estranhos. Foi o que eu entendi, ele pergunta assim... Vocês já dublaram a voz de algum estranho na imaginação de vocês? Não, eu escuto a voz dele. Não, mas como por exemplo... dublar a voz de um estranho na minha não, imaginação? Não, porque às vezes, por exemplo, aquele cara, o Sean Connery. A voz dele em português, ok. Tipo, parece a voz dele mesmo. Não sei, combina. Não é que parece, combina. Então, o cara que dubla o Tom Cruise também... Tipo, o Tom Cruise tem a voz dele, mas esse cara, ok, entendeu? Tipo, o Tom Cruise poderia ter aquela voz. Então, a mesma pessoa tem duas vozes. Entendeu o que eu quis dizer? Que eu acho que é isso que o Patrick tá falando. Entendi, mas o Patrick é um super dotado, porque como é que ele consegue fazer isso ouvindo o Omelete Nights não, e ao mesmo tempo trocando as vozes na cabeça dele? Esse sim tem a conversa sinapses mais louca do mundo. Tem. É mas muito louco isso, você entendeu isso, o que eu quis dizer? Porque... Não, agora... E aí o cara que dubla o Harrison Ford... Mas você entende que são duas línguas diferentes? Não, eu entendo, mas a voz... Ok, passa. Ele poderia ter essa voz de verdade, entendeu o que eu quis dizer? Porque às vezes tem umas dublagens que você fala, meu, esse cara não tem essa voz nem a pau. Entendi, a voz parece com o cara, né? É, a voz combina. Por exemplo, depois que mudaram a dublagem do Bart Simpson, foi do Bart ou do Homer que mudaram? Do Homer. Do Homer, eu não consegui mais ver Simpsons dublado. É difícil. E eu não consigo ver Simpsons legendado, ou seja, eu não vejo Simpsons. Depois que mudaram a voz do Homer, eu não consigo. Porque pra mim a voz dele era a voz do dublado. O legendado eu acho ruim, porque eu acho a voz do Homer Simpson de verdade uma bosta. Então eu queria aquela voz antiga, só que ela não existe mais. Então eu não consigo mais ver o desenho. Pra mim não, tem, não consigo tem ver. Tem filme que você vai assistir assim, puta, não consigo ver no áudio original. Tipo, Curtindo a Vida Adoidado, prefiro ver dublado. Esqueceram de Mim, eu assisto dublado. Os filmes da infância, assim, os filmes que você cresceu vendo, que passava direto na Sessão da Tarde, você assistiu 50 vezes. Na hora que você assiste legendado, assim, é tão estranho, cara. A voz do Matthew Broderick. Desenho animado, cara. Né? Desenho animado eu acho pior Bob também. Bob Esponja, velho. Você, já, né? Você assiste o Bob Esponja com o Tom Kenny lá... É Tom Kenny, né? Eu acho que é. Você assiste o Bob Esponja com o Tom Kenny, que é o dublador original... Porra, do Wendell é muito melhor, cara. A risada que o Wendell Bezerra faz aqui é melhor. Omelete Nights. Ó, e-mail do Renan, de 27 anos, que mora em Jundiaí. Ele tem uma história muito boa, tá muito bom esses e-mails. É, ele diz o seguinte... Volto a afirmar que você tá... É você que tá meio doido. Não, eu acho que tô, é você que tá meio doido. Você, todos os e-mails estão muito loucos, entendeu? Então, tipo, será que todos os e-mails estão muito loucos? Quais são as chances? E aí, Dani Taranha chega assim, não, cara, nossa, ali um negócio muito louco aí. Então, história muito louca aí. Um negócio, tinha colaram um bilhete no para-brisa do meu carro. E tinha uma história muito louca. Mas o que que era? Era uma multa, entendeu? Essa é Dani Taranha. Cara, um negócio muito louco. Ó, o Renan de Jundiaí diz o seguinte, tem um novo amigo... tem mais ou menos a idade dele, e dificilmente ele comenta sobre algo ou alguém do sexo oposto. Coisas normais que vocês homens comentam sobre as mulheres. Ele não faz isso, esse menino, amigo do Renan. Porém, a falta de interesse que ele tem por mulheres parece que é revertido em interesse pela minha pessoa, a pessoa do Renan, não a minha, Daniele. Ultimamente, esse amigo anda tendo umas atitudes stalker, por exemplo... Ele me manda mensagem, eu demoro pra responder, ele pergunta por que que eu não tô respondendo. Olha, pra terceiros. Bem-vindo ao meu mundo, viu? Se eu estou bravo com alguma coisa que ele tenha feito, ele pergunta pra outras pessoas aonde eu irei no final de semana, aonde eu estava, pergunta das coisas que eu gosto, lugares que eu frequento, coisas assim. Nossa. É, esse então assim, é o Renan e o amigo, né? Esse amigo tá fazendo tudo isso com o Renan, certo? Uhum, certo. E aí o Renan pergunta, esse meu amigo é goi? Você sabe o que é goi, né? Essa nova é um negócio safra. Que inventaram agora, né? Essa nova explica safra. Primeiro esse negócio do goi aí, porque eu juro por Deus que eu preferi não me inteirar dessa história do goi. Que goi, pra mim, é como judeu chama ou não judeu. É goi. Sim. Goi é aquela polícia, né? Especializada. É goi que chama? Não. Não. É goi. Que qual? Polícia, polícia da onde? É o goi? É, tem um grupo negócio. De operações. Grupo de operações é, especiais. Esse negócio, né? Polícia, é isso? O que é isso? Será que existe grupo de operações especiais? Claro que existe, goi. É, mas que é esse goi é com Y. É goi, goi. Ah, mas quando você goi. Pronuncia, você não percebe direito o que é. O goi de judeu é com Y. É. E o que esse goi do momento é com Y também, né? É um zero. É, mas zero é com no zero no lugar do O. É um zero no lugar do O. Um zero? É um zero. Mas quem que escreveu isso da primeira vez? Sei. Pessoas da internet. A internet é uma merda, viu? Tá sempre causando. Tá sempre criando história, inventando história. Mas porra, então, eu vou explicar o que são os góis. Pelo menos é o que me falaram. Toda vez que você fala, eu vou pensar no judeu falando judeu. Os góis. Eu sou goi. O Thiago é goi. Você é goiete. Não sei como que goete, é. Goete. Gorete, né? É. Sou gorete. Pai, explica o goi. O goi é aquele cara que tem um carinho por homens, dorme de conchinha, pode até dar um beijinho em homens e tal, porém não consome... Consome. Consome, obrigada. Não consome é porque ele engoliu alguma coisa. Não, ele não consome porque ele não engole. Como é que fala quando você ele faz cospe, o ato? Não, ele não engole, é isso? O goi ele não engole, quê? Cospe. Quando você faz o ato, como é que chama? Não consumar o ato. Consumar, ah, obrigada, consumar. Resto. Ele não faz isso que o resto falou, que eu me perdi a palavra de novo. Consuma. Ele não consome nem consuma. É, ele não faz sexo com este rapaz. Mas ele tem um carinho por este rapaz, ele tem... um ciúme, ele tem uma dedicação. Que ele porra tem. É essa, velho? Ele não é gay porque Desculpa, no meu dicionário é assim. Não também tem nada errado com isso. Mas é. E é isso. Isso é um goi. E aí eu conversei com um amigo meu que é gay, gay, gay. E ele falou, tenho vários amigos góis. Já dormi de conchinha com vários héteros. Oi, não entendi nada. Ele falou, não, esse cara que antes eu dormia de conchinha, que é hétero, hoje ele é chamado de goi. Eu falei, ah, então você já dormiu... Dormiu o quê? Ah, abraçado, de mão dada. Eu falei, já dormiu, sei lá, abraçado na mesma cama com um cara... E nada aconteceu. Ele, não, nada aconteceu. Eu chamo de covarde. Porque ele é hétero. Dá esse cu logo, entendeu? O goi entra naquela categoria dos homens que querem sentar no trem da vida. Ele quer sentar no trem da vida e ele quer viajar de boa, aça lá. Não quer assumir uma e ele posição, não quer né? assumir uma posição. Ele não quer dar o cu, ele não quer comer o cu de ninguém. Cobarde. Exatamente. Cobarde, dá esse cu logo. É, então. E aí, será que esse cara é goi? Olha, Renan, talvez ele seja gay mesmo. Talvez ele seja só um maníaco, psicopata, pode stalker. Ser. Cuidado. De qualquer maneira, velho, é melhor ser um outro amigo, entendeu? Arruma outro amigo. Você não quer, né? Tipo, porra. É, ou esse cara... É essa de ele boy, pode véio. Ser gay mesmo, porra, ele pode... Mas, ó, do jeito que tá sei o programa lá. Hoje com esses meios, talvez seja um amigo imaginário, viu? Tô achando que é um amigo imaginário. Eu também acho. Nossa, ele tem um amigo goi imaginário. Ele tem um amigo que se preocupa com ele, é tipo, é o perfil do amigo imaginário. Omelete. É um cara, ele tem 25 anos e ele tá querendo pegar uma mulher de 40. Só que essa mulher de 40 tem três... 25. É. Mulher de 40 tem três filhas, inclusive a filha mais velha é amiga dele. E ele pergunta, o que eu faço pra ficar com ela? É ela sabe simples, das minhas né? intenções, mas não quer levar isso à frente, acredito eu, por conta de ser amigo da filha. O termo técnico é mãe do Stifler. É, mas não vejo... Ele quer é a Milf, né? A Milf. Porque eu acho que ela não quer ir adiante por conta da filha, que é a coleguinha da filha, né? Pega meio mal na família. Mas... É, mas ele não pegou a filha, né? Oh, tive um não, não pegou, agora, mas... A gente já não comentou isso recentemente? Não, não. Porque não. Você comentou no último Melé TV do cara que tava pegando a filha, mas queria pegar a mãe. Ah, aí você que era do pediu machete, pra ele né? pegar o todo mundo junto. Sim, é. Que é o Eisenberg. Que é o Eisenberg. A gente leu duas vezes, é um déjà vu de verdade. A gente leu duas vezes. É verdade. Caraca. A sinapse funcionou de fato. Funcionou de fato, não foi impressão minha. Não, não. E, porém, o que você ficar sabendo? Né? É verdade. Se ela quer pegar o menino de 25... Ela não vai contar pra filha. Se o menino não abrir a boca também, quem mas, que vai descobrir? Mas se ele escreveu e ele sabe que ela quer também, porque a gente tá tendo aí o ponto de vista dela, ela quer, mas tá com medo, não sei o quê, ele já deve ter conversado sobre isso. Se eles já conversaram sobre isso, é porque já é meio caminho, né? É. Só age, né, fio? Exato. E também, né, moça, senhora, jovem, depois dos 40, né, um menino de 25, tá bom. Tá ótimo, né? Que vier lucro depois. Depois dos 35 que vier lucro. Nossa senhora, é tanto assim? Daí, tá, né? Que isso? É uma brincadeira, gente. Ah. Mas ela de 40, tá bom pegar um molequinho de 25. Tá bom, de vez em quando. É só ele... É óbvio, né? Imagina, deve ser meio terror, né? Fala, putz, esse moleque, depois ele vai falar, vai tirar foto, eu vou... Vai ter selfie, aquela selfie after sex. Vai cair no WhatsApp. Né? Mas o que eu acho que o nosso amigo aí tem que pensar, já que a gente tá falando de ciências aqui, biologia, o ser humano hoje em dia, com todos os avanços na medicina, ele vai viver 120 anos. Você já pensou nisso? 120 anos. Se ele vai viver 120 anos e ela tem 40, ela tá na puberdade da vida dela. Ela é menor de idade. Você tem razão, Hessel. Ela tá na puberdade, entendeu? Tem razão. Na idade média, as pessoas morriam com 35. Exatamente. É, idade, e você pensa, na idade média... Na idade média era 35. A idade média na idade média era 35. E eles não se preocupavam... 35. Eles estavam cagando se alguém fosse filho de alguém antes de comer, entendeu? Ou seja, eles não se preocupavam naquela época que ninguém vivia mais do que 35. Por que que a gente vai se preocupar hoje que a gente vai viver 150 anos? 150 aumentou? Sim, já aumentou. A ciência é assim. É assim. Então, é muito... ela é fora da lei. Você não pode comer nenhuma mulher de 40 anos, cara. Isso é pedofilia. Omelete. Ó, o Thales mandou um e-mail. Olá, pessoal. Olá, Thales. Essa é minha resposta pro e-mail. Olá, Thales. Nós sabemos que o cinema americano faz várias adaptações de Thales livros. É sério. Principalmente os de fantasia. Então, eu queria saber se já teve ou se existe a possibilidade de algum livro brasileiro ser adaptado. Ele dá aqui. Vocês sabem o que um escritor deve fazer para ter seu livro adaptado? E se um brasileiro tem chances disso? Paulo Coelho. Paulo Coelho já teve livro adaptado. Paulo Coelho já teve livro adaptado. E vai, não, Moacir Scliar já teve livro adaptado, meio indiretamente, porque A Vida de Pi é um livro dele. Copiado dele. Que mais? Tem uns caras que venderam direitos aí, os atores de fantasia brasileiros, tem alguns que já têm direito vendido. Outra, já teve Memórias Póstumas foi adaptado. Memórias Póstumas. Tipo, tem um monte. Acho que ele quer saber em mole. Ele quer saber filme de fantasia. Dragão. Assim, tipo, aquele, deu uns exemplos. 16 Luas, A Hospedeira, Instrumentos Mortais. Ele deu exemplos desses filmes que ele gosta. E então, tem tipo a literatura fantástica mais recente brasileira que tá fazendo sucesso e tal, mas nenhum deles foi adaptado, não. Tem uma dificuldade muito grande pra você ser adaptado em Hollywood, que você tem que ser traduzido, entendeu? E, tipo, é muito complicado você pegar um livro que não é em inglês e conseguir ser adaptado lá. Tem que fazer muito sucesso. Muito sucesso. Tem que ser um milênio, né? Tem que ser um fenômeno, exatamente. Negócio, tipo, Os Homens Que Não Amavam as Mulheres lá, que faz o livro é traduzido, faz um puta sucesso, e aí tem o filme, daí o cara adapta, faz outro filme. E esse é o tipo de filme que nem gasta muito dinheiro, né? Se você for pegar um filme de fantasia, você vai ter que gastar milhões de dólares. É o Deixa Ela Entrar. Deixa Ela Entrar também. Não é caro. Exato. Então, aí você vai adaptar dragões e não sei o que lá pra fazer. A Hospedeira nem tem tanto, é mais um futuro. Aliás, o filme é uma bosta. Por que você teve que assistir A Hospedeira? Porque a Mariana queria assistir. Eu assisti junto. Mas o filme é uma bosta. Agora, se você vai pegar filmes de dragões, tipo, Eduardo Spohr fala de anjos e não sei o que lá. É muito dinheiro, entendeu? Não tem como adaptar esse tipo de coisa com o André Bianco fala de vampiros e zumbis e, tipo, não dá pra você gastar pouco dinheiro. Ah, mas o André Bianco, que é um cara que escreve de fantasia de vampiros e tal há muito tempo, ele tem uma série, eu acho, uma websérie que ele mesmo fez. Eu tenho uma sugestão pra fazer, por exemplo, esses filmes difíceis, que não tem dinheiro. Nas cenas de dragão, essas coisas, podia fazer... Acho que ninguém nunca fez isso, só a minha ideia, que coisa original. Podia fazer aqueles bichinhos, assim, que você faz na luz. Sabe, quando... Só em sombra? Podia fazer... Ficar bonitinho, não fica? Você pode fazer de meia também. De meia. De meia fica melhor. De meia fica legal. Oh, meu Deus! Você põe o efeito... bicho de meia. Você pode fazer. Pode fazer um bichinho de celofane. Acho que o Gondry podia fazer esse filme com as meias. Gondry. Nossa. Então eu acho que fica uma ideia, uma dica aí pra você que quer fazer um filme. É melhor o de meia, né? Porque se for um bicho de sombra, na hora que ele soltar o fogo, vai iluminar tudo, vai sumir o bicho, né? pode ser. Não tinha pensado por esse lado. Mas é que eu lembrei agora que eu só sei fazer esse negócio que eu não sei o que é. Eu acho que é um pato. Tá, é verdade, eu sei fazer que ela tipo, tá você faz assim, aqui, ele fica um bichinho na sombra. Tipo, aqui é o olho, entendeu? E aqui é a boca. E aí ele fica um bichinho. E tem o que é a maritaca, que é quando você acumula um dedo em cima do outro aqui, ó. Você joga um midinho em cima do anular, em cima do dedo do meio, e aí você faz, que vai virar uma maritaca. Tá parecendo uma maritaca, isso aí parece... Claro que tá, olha aqui, ó. Pô, de maritaca, maritaca, aqui, ó, tem maritaca esse... Aqui, e esse dedinho aí? Esse dedinho aqui, é tipo uma maritaca Neymar. Tem a maritaca, tem uma pena branca. A branca não, a amarela, que sai pra cima. Que parece que aquela amarela que ela dormiu. Sabe a maritaca que ela dormiu? Ela dormiu e o penteado ficou meio pra cima, o cabelo isso pra cima. Isso aí, pra é esse pra aqui, mim, esse dedinho elegante, aqui, ó. A maritaca é do cafezinho. Duro. Vocês não sabem nada da fauna. É maritaca francesa. Ah, Omelete Nights. E é isso, acabou. Então, um beijo e boa Copa pra vocês, que olha hoje é Copa, terça. Né? Olha fala Copa. De Copa, Dani Taranha. Não tem que dizer, vai ter Copa, vai ser uma merda. Que vai ser uma merda, por quê? Vai ser um quando saco. Tiver rolando, isso, vai ser excelente. Copa, então. Vai ter trânsito, vai ser um inferno, vai ter manifestação. Como se São Paulo não tivesse trânsito, vai ter, né? Assalto, demorei 2 horas pra trabalhar hoje por causa da greve do metrô. Eu também. Então, assim... Você não quer assistir os jogos? Hã? Você vai assistir os jogos? Não. Por quê? Você não assiste, você é... Você não vai assistir os jogos, o Brasil inteiro vai assistir os jogos. Não, você quer que eu vá no estádio, é isso? Não, na TV da sua casa. Ah, algum jogo que talvez eu veja. Qual jogo você vai ver? Ah, os do Brasil, acho que eu vou assistir. Então... Do Uruguai e da Argentina, que são os que eu gosto. Brasil, mais ou menos. Você gosta do Brasil, do Uruguai e da Argentina? Do Brasil, do Uruguai e da Argentina. Eu vou assistir esses, que são os que eu gosto. Eu tô torcendo, na verdade, pro Uruguai, mas o Uruguai não vai ganhar. Eu não sabia nem que o Uruguai tava jogando. fala. Então, eu torço... O Uruguai já ganhou uma Copa no Brasil, sabia? Eu torço pra Argentina. Que eu acho que você vai não ser sabia demais. Disso? Você não sabia nem que o Uruguai jogava, tinha futebol no Uruguai. Tem futebol no Uruguai. Tem futebol. O Uruguai foi o primeiro campeão mundial. O Uruguai foi o primeiro campeão 1930. Mundial. E foi no Brasil isso? No Uruguai. Você ouviu falar no Maracanazo? Maracanazo? É, Maracanazo é... Você está inventando isso aí. Não. Em 1950 foi a primeira Copa no Brasil. É. Maracanã foi feito para essa Copa. Pra essa Copa de 1950. E o que que é o Maracanazo? O Maracanazo foi o quê? Foi quando o Brasil e o Uruguai jogaram a final dessa Copa do Mundo. Tinham mais de 220 mil pessoas no Maracanã. E o Brasil perdeu o jogo. E por que que chama Maracanazo? E aí ficou conhecido como Maracanazo. Que é tipo a tragédia. A tragédia. Desculpa, vocês inventaram essa história do Maracanazo. Sabe o que eu pensei agora? Oh, só, deixa eu só reclamar deles. Pode reclamar, Érico. O programa porque é seu. Porque vocês usam do meu... da minha ignorância sobre o futebol. Pra inventar essas coisas. E sobre a história do Brasil também. Pra ficar inventando esse tipo de coisa, entendeu? Falar o Maracanazo. Maracanazo nunca existiu, cara. Nunca existiu, é verdade. Tem Maracanazo. Eu acho que a gente podia fazer um bolão. Conforme os jogos da Copa vão passando. Por exemplo, nós estamos gravando na quinta-feira, dia 5. Porém, esse programa vai pro ar na terça. E então, o primeiro jogo da Copa é na próxima quinta, dia 12. Isso, Brasil e... Então a gente podia chutar um placar de Brasil e Croácia, é isso? Isso. Brasil e Croácia. Ah, pra ser tipo o polvo. É. O omelete polvo. Polvo... É, o oráculo... O omelete. O oráculo do omelete. Paul Knights. Mas a gente Paul Knights. Tem quatro pessoas aqui, quem que vai... A gente precisa ter um placar, tem que ser um placar do omelete. Não, não cada um pode dar o seu. É assim que é bolão. Bolão é assim. Então vai ser contra quem? Croácia. Brasil e Croácia. Croácia? Eles não estavam em guerra outro dia? Deve estar ainda. Não, é lá a Crimeia, é lá na Rússia. É mas lá a Croácia também, faz pouco tempo, faz uns 20 anos. Ah, mas futebol é futebol, não interfere com guerra. Não, mas a minha questão é, tipo, os caras passaram momentos difíceis. Sim, na mas depois que a Iugoslávia foi desfeita, tem vários países que jogam futebol, a Bósnia tem aliás, futebol, a Bósnia vai jogar pela primeira vez. Eles param de jogar bomba, joga futebol, depois eles voltam a jogar bomba. Mas você consegue ter um time com uma qualidade de nível Copa do Mundo? Você quer um exemplo? A Croácia já teve artilheiro da Copa, tem um time que às vezes joga bem. Os croatas Érico, dá um placar, pelo amor de Deus. É só falar quanto vai ser pra cada um. Eu preciso entender a Croácia, entendeu? Eu preciso entender. A Croácia hoje tem um dos melhores jogadores do melhor time do mundo, que é o... Ibrahimovic. Não, o Ibrahimovic é sueco, ele tá fora da Copa. Sueco? É sueco. E depois sou eu que não entendo porra nenhuma de futebol. Ué, mas eu. Ibrahimovic é sueco. Chupa Marcelo Hesse. É o. Caralho, agora esqueci o nome, tava na. Olha lá. Ninguém sabe. Ninguém sabe porra nenhuma aqui. E eu vou dizer o placar: vai ser 3-1. Pô, eu ia pra quem? 3-1. Para os brasileiros. Que dificilmente eles vão perder aqui. Não vão perder. Porque tá todo mundo mancomunado. O governo já comprou essa Copa aí. Já comprou? Já. A Dilma pagou. Comprou. Já comprou pagou, caro, já tá inclusive. Pago. Vai eu acho que vai ser 2-2 esse jogo. Eu acho que vai ser 2-0. Ia falar 2-0, caraca. Pode falar 2-0. Posso ir com o Thiago? Pode. 2-0. 2-0 Brasil. Um gol do Neymar e um gol do Fred. Eu não sei quem é Fred. Eu gosto daquele que é o... Neymar eu sei quem é. O Fred eu não sei quem é. Porque o Neymar eu sei por causa daquele cabelo. Que da maritaca. Da maritaca. Uma época todo mundo começou a usar aquele mesmo cabelo. Tipo, os barbeiros. Tinha que ser proibido por lei, velho. Você ir no barbeiro e falar assim, ah, me faz o corte igual o Neymar. Toma um tapa. É, antes do Neymar que o do Ronaldinho. É. Não, qualquer cabelo de jogador de futebol. Ah, mas tem um que parece um xaxim que eu gosto, mas passa a mambaia. O Davi Luiz. Davi Luiz. Ele tem um cabelo bonito. Ele joga? Joga muito. Joga isso. Onde? Joga futebol na Seleção Brasileira e no Chelsea. Ah, agora ele tá no PSG. PSG? Paris Saint-Germain. Olha aí. PSG parece nome de doença venérea, cara. Tô com PSG aqui que não tá curando. Não tomei minha injeção de PSG ainda. Tomei minha injeção. Eu vou acertar todos os programas. As pessoas vão ouvir o Omelete Nights pra ouvir minha opinião. Porque Brasil é contra a Croácia, né? Croácia. A gente vai estar em Los Angeles. Então, o primeiro tempo vai sair um gol só do Brasil. É? Só um gol. Tá. Aí vai ter um intervalo. São 15 minutos, se eu não me engano. O segundo tempo... São 15 minutos, não são? São. O segundo tempo... O Brasil vai fazer mais um gol. Aí a Croácia faz seu primeiro gol. E depois o Brasil faz o seu terceiro gol e encerra a partida. Tá certo. Mas vai ser quase no final. Tá. E o gol vai ser, não vai ser desse croata famoso aí. É porque tem o Mandzukic, que é o cara que provavelmente vai fazer o gol. Você e tem outro. Não vai fazer, outro cara. Eu já tive a premonição aqui. Eu já tive a premonição. Vai ser outro cara. Vai ser um amigo dele. Davo Suker. Vai ser um amigo desse. E vocês só sabem esses nomes por causa dessa porra desse álbum de figurinha, que é uma farsa. Uma farsa esse álbum. Omelete Nuts. Hasta la vista, baby.